Red Ninja Press, Episode 1. Começando o primeiro episódio desse podcast. Primeiro de tudo, claro, antes de vocês conhecerem os objetivos desse podcast, antes de vocês conhecerem o quão legal é, vamos apresentar o quão legal nós somos, as pessoas que estão aqui falando com você. Aqui do meu lado está Lucas Nogueira. Lucas, você tem quantos anos de experiência em RPG? Eu tenho 11 anos de experiência em RPG, eu já joguei, mestrei quase tudo que existe por aí, solto, até sistema feito na internet. Eu acho que nós temos experiência suficiente para começarmos a falar sobre esse podcast. Ok, Lucas, do meu lado também tem Márcio Berber. Márcio, bem, se você pudesse se apresentar. Eu tenho uns 12 anos de experiência em RPG. Tem muito RPG, tem mais experiência em Vampiro e D&D. Eu joguei 7 anos, D&D o resto. Mas estamos jogando de coisa e joguei até o live de São Paulo By Night. Durante um ano e meio. Ok. E eu sou o apresentador, Leandro Nascimento. Tenho também, acredito eu, por volta de 10 anos de RPG. Comecei com D&D, primeira edição, aqui traduzido português de Portugal. Joguei card game pra caramba já participei de campeonato de Magic. Já joguei desde como eu falei, D&D primeira edição, AD&D, HeroQuest, 3D&T, Vampiro, Lobisomem, meus pesos, obrigado. Vampiro, Lobisomem e alguns outros sistemas bizarros, e o meu favorito deles é MechWarrior. Mas vamos botar isso pra frente. Nós estamos aqui nesse podcast. O nome desse podcast, como vocês acabaram de ouvir, é o podcast Red Ninja Press, Red Ninja Podcast. Red Ninja é o site que você já deve conhecer. Se não conhece, é bom você dar uma visitada. E você pegou esse arquivo, né? Márcio, o site? redninja.wordpress.com. Nada mais fácil. E Red Ninja é Red Ninja mesmo. Bem, começando, por que que raios nós estamos aqui? Porque a gente tem um projeto de revitalizar o RPG Nacional. A gente acha que o RPG Nacional está muito ruim. A qualidade está péssima. E a gente acha que isso é culpa das autoridades RPGísticas brasileiras. Então a gente decidiu tomar o poder em nossas mãos com uma revolução. Nada mais propício do que um ninja para fazer uma revolução, né? Assassinar algumas pessoas que necessitam de serem mortas. A gente vai então abordar o RPG nacional e internacional com um pouco mais de seriedade, de forma mais profunda, para poder mostrar para o nosso público como o RPG pode ser feito de uma maneira mais completa, mais profunda, sem querer usar a mesma palavra de novo, né? E muito mais interessante. Bom, só para deixar claro, o site não é uma proposta de meter um pau no RPG Nacional. O site a gente pretende criar também, seja de coisas pequenas, artigos pequenos até, que a gente faz uma indicação, para mostrar que dá sim para criar algo de qualidade na questão do RPG Nacional. Em suma, nós vamos realmente explorar esses novos horizontes, né, essas novas ideias de RPG que surgem, coisas que ainda não chegaram aqui no Brasil e provavelmente não vão chegar tão cedo, e também não deixar de lado os sistemas que nós temos conosco, mostrar que dentro desses sistemas nós temos outras possibilidades, nós temos novas alternativas. Nossa proposta é uma revitalização do RPG Nacional, sem querer ser metida a intelectual, né, mas é isso. Agora, a questão, na verdade, é como nós vamos fazer isso, como pretendemos mudar a cena do RPG no Brasil? Bom, eu acho que como começo de cada um dos problemas que a gente vai enfrentar, o primeiro ponto é a gente entender com o que a gente está lidando. Eu acho que esse é o maior problema brasileiro, é a ignorância das pessoas que escrevem RPG brasileiro e, no mínimo, a ignorância com que eles tratam o leitor, né? RPG é uma coisa que tem estilo e grau de complexidade, clima e tema muito diferente entre um e outro. Mas mesmo assim, o RPG Nacional é tratado como se fosse uma coisa só, né? Eles escrevem para um público que entende de uma forma igual. É impressionante ver como as revistas de RPG e as propostas de encontro internacionais vão mudando ao longo dos anos e vão ficando cada vez mais simples. Essa questão de simplicidade é o essencial aqui. Mas o RPG nacional acabou em grande parte, a grande parte da produção nacional acabou sendo simplificada, né, para alcançar certos públicos, para poder ser vendida de modo barato e de modo abrangente. É muito curioso realmente a maneira que é vendida aqui, é em banca. Isso não acontece em nenhum outro lugar do mundo. É muito bom, nós conseguimos alcançar um público muito maior. Mas, em compensação, as coisas... Vamos colocar em panos simples, panos limpos. É simples demais, não estamos aprofundando no que podemos. Nós estamos tratando nossos leitores como, bem, Márcio falou isso como adolescentes, Márcio? Eu acho que todo mundo que está ouvindo esse podcast já deve ter visto, conhece alguém que jogou, visitei Tormenta e sabe que são ambientações, cartões e tal, e são as mais famosas do Brasil, tanto sistema quanto ambientação. Tá? E o que a gente, nós podemos reparar é que os sistemas feitos para adolescentes e pré-adolescentes. É tudo muito fantasiado, muito simples, e há uma cultura de que aquilo é RPG e ponto, de que RPG deve seguir aquele modelo. E o que a gente nosso ponto é que é um tipo de RPG, mas não o RPG. Como eu estava comentando aqui com os dois, eu fiquei impressionado quando eu fui no Anime Dreams, acho que o terceiro Anime Dreams de 2008, e percebi como ele tinha 6 vezes o tamanho do encontro internacional. O Anime Dreams é um dos 20 encontros de anime que tem em São Paulo todo ano, e o Anime Dreams ainda faz vários eventos todo ano, e ele era bem maior, bem mais organizado, bem mais interessante, com maior participação do público, maior produção, maior patrocínio, tudo era maior. E, teoricamente, o público brasileiro é o segundo maior do mundo, né? Nosso encontro internacional só perde pra Gen Con. E mesmo assim, é uma coisa chimbrim. Bem, nós temos aqui as nossas propostas, nós já vamos chegar nelas. Primeiro, realmente, é colocar aqui para os nossos ouvintes, leitores, um pouco dessa nossa opinião sobre o que acontece no RPG Nacional. Realmente, eu vejo ele muito... Não que sejam sistemas ruins, gente. Não entendo assim. São sistemas que, por si só, ficam limitados. O RPG, ele é uma experiência muito mais complexa. Ah, tá. Ok. Você pode pensar agora nesse momento. Ah, complexa. Como é complexa? O que é que vocês pretendem fazer, o que vocês podem fazer para mudar ou criar esta complexidade? Márcio. Eu costumava ver há uns tempos atrás, alguns anos na verdade, um site, o grimório.com.br. E na primeira vez que vi o site, eu fiquei abismado como a qualidade dele era superior a tudo que se falava de RPG no Brasil. Simplesmente não dava para comparar um artigo dele com o artigo da Dragão Brasil. O artigo dele era muito melhor. E ele é um exemplo do que pode ser feito em termos de qualidade de criação de RPG no Brasil. Eles tinham pequenos artigos, tinham uma outra proposta de ambientação, eu acho, só que acabou não indo para frente por diversos problemas. E eu lembro até hoje que o principal ponto dele, assim, ele partiu do princípio de que a tradução do D&D tinha que ser feita de modo diferente daquele que a D&D fazia. Sabe? Ele tinha a própria tradução. Não sei se ele já começar a questionar tudo que ele faz, mas... Ele pode questionar também. Ele em suma, ele é um exemplo de... Um exemplo de que pode ser feito trabalho com qualidade em relação a RPG. Como é que era essa tradução diferente que eles propunham? Eu não conheço. Mas faz anos, eu não lembro direito, mas... Eu lembro que... Todos os termos, assim, de jogo mesmo, desde os talentos, as perícias... As manobras de combate, tudo aquilo que tinha uma linguagem dúbia, eles tinham uma tradução melhor do que devia. Peraí, eu lembro disso. Eu lembro, você, alguns anos você me mostrou isso. Nossa, já faz realmente anos. Era uma questão de que o D&D terceira edição traduzido, ele possuía muitos termos que você ficava em grande dúvida sobre se era... O Trip era o pior deles, que era imobilizar a tradução. Ah, imobilizar. O movimento que se derruba o cara é chamado imobilizar. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, eles tinham uma proposta interessante, não era não era nada fantástico, gente. Não era nada revolucionário. Era só, olha, tem esse termo e nós temos que usar outro, porque é ridículo você dizer que você está mobilizando um cara que você está derrubando. Isso, na verdade, o mais próximo seria o grip, né? E é um problema para as pessoas. Ah, tudo bem, quem lê isso pela primeira vez vai acabar assimilando o conteúdo. Ah, mas é um problema as pessoas que são bilíngues e querem comprar alguns complementos que não vão ser traduzidos. Quando você lida com os suplementos, você lida com RPG em duas línguas, fica complicado, porque primeiro você conhece mobilizar, depois você procura esse termo e você encontra um tal de grip, né? Ou um tal de trip, na verdade. Já confundi, olha só. O que acaba acontecendo é que a gente nem compra RPG traduzido, né? A gente compra RPG em inglês mesmo, ou na maioria dos casos a gente puxa na internet, mas aqui a gente não tá defendendo a pirataria, viu? Vocês comprem seus livros, paguem direitinho. Gente, se não tiver uma loja na cidade de vocês, se não tiver sequer um vendedor a Devir, porque, queira ou não, a Devir importa, temos que admitir que eles fazem o serviço, meu, gente, pede pela Amazon, pede pela Livraria Cultura, sem fazer propaganda aqui, mas pede algum serviço que entrega na porta da sua casa. Ah, vai sair caro. Não, vai valer. Ser mais barato do que a Devir. Sai mesmo. Sai mesmo, sai mais barato. Bem, a gente está falando isso, mas e os exemplos? O que são essas coisas novas que nós estamos falando, novas e empolgantes? Porque que nós falamos? Eu acho que a ideia que a gente tem, né, é poder apresentar o RPG de uma outra forma. Uma forma que eu chamo de mais crítica, mas que o Leandro não gosta muito desse nome. Que tem lembra uma escola de filosofia, é longa história, é traumas de faculdade, sabe como é que é? E você poder olhar o RPG sob outro aspecto de que o sistema, a ambientação, o tema, o clima, a proposta do autor, tudo isso faz diferença e está correlacionado, né? Como, por exemplo, aqui no site tem já a revisão do Grimm, que eu fiz. E o Grimm mostra exatamente isso. Então, sistema para D20, feito pela Horizon, foi traduzido aqui Horizonte. Como Horizonte pela Jumbo. A Jumbo acho que já lançou para o Oeste Arcano até agora. Mas o Grimm é bem melhor. Então, vai uma dica para Jumbo traduzir o Grimm. Que onde os jogadores jogam com crianças e eles caem de alguma forma no mundo de fadas, todo distorcido, e vão tentar sobreviver, né? E aí, o fato é um RPG escrito para D20, só que D20 é um sistema feito para combate, né? O sistema que o jogo é feito faz diferença na experiência que os jogadores vão ter. No tipo de proposta, no tipo de situação, né, de situação de tensão criada pelo próprio sistema, né? Então, esse é um dos problemas desse livro. A proposta do jogo não se encaixa com o sistema do jogo. Porque o tempo todo você vai ter que sair na mão com os outros personagens. Você não tem nenhuma outra opção, né, de poder enrolar, de fugir, de fazer alguma outra coisa que seja mais psicológica ou mais fantástica. Você só tem um lápis na sua mão e tem lá escrito quanto de dano causa o lápis. E eu... Não, gente, esse é o fantástico, é sério. O sistema, você pode, de acordo com a casca do seu personagem, você tem algumas armas. A sua arma pode ser do lápis até... Espada mais pra frente, né? Mas ser o principal. Tinha alguém que começava com uma calculadora. O nerd começa com a calculadora. É. Né? Acho que o jogador, o Joker, né, começa com um bastão de beisebol, alguma coisa assim. Essa deve ser a arma mais poderosa do primeiro jogo. Bem, gente, realmente são... Essa é uma nova proposta de sistema. Ok. A gente está falando... Nós estamos falando aqui de... Como o sistema D20 é voltado para combate, como essa experiência. Nós falamos sempre que sistema importa. O Lucas já estava nesse caminho, vou deixar ele continuar. Sistema, como é que ele importa? O que, que mais além do D20 pode trazer outras experiências? O que está escrito na ficha do personagem, o que o sistema pede para usar de dado para resolver o conflito, mostra o que é importante naquele sistema. Vou dar um exemplo. Na edição antiga de Mago, não existia na ficha do personagem a essência dele. E na edição nova existe. Só que não existia na ficha, mas existia no livro. Por causa disso, os jogadores não colocavam a essência, não viam a essência do seu próprio personagem e não davam isso. Estava escutando uma entrevista do escritor da nova versão, tava dizendo exatamente isso, que as pessoas iam falar pra ele e falaram, nossa, eu adorei esse negócio novo da essência. Ele falou, não é novo, eu só botei na ficha. Isso já é antigo. Então, esse é um exemplo pequeno, mas eu acho que o sistema vai até num nível mais profundo ainda, né? Quer dizer, por exemplo, My Life with Master, né? Que é um RPG indie, que é um RPG independente e tal. É um RPG que só tem status psicológicos. Você não tem nenhum tipo de atributo ou perícia que seja física. Porque o próprio sistema já diz pra você que você não vai ficar saindo na mão com a galera. Você tem que resolver a coisa através do seu nível de autodepreciação, cansaço, o amor que você desenvolve pelos outros. Então, ele envolve um outro tipo de experiência. Uma experiência diferente. A ideia toda não é você ficar descrevendo como a sua espadada é precisa, profunda, mortal. Mas é você poder descrever a personalidade do seu personagem e criar uma história. E aí é toda uma outra discussão, né? De como tem sistemas que vão mais para simular o ato ou a ação, outros sistemas vão mais para o aspecto narrativo da coisa. Eu não sou muito a favor daquela divisão que eles fazem, os três tipos de sistema, o sistema que é simulador, né, que simula bem a realidade, por exemplo, como GURPS, sistemas que são mais narrativos, como World of Darkness, e sistemas que têm mais a ver com o combate, que é, por exemplo, o D&D. Né? É que, na verdade, essa divisão acontece porque é o que nós encontramos no Brasil, em geral. Especialmente os RPGs traduzidos giram em torno desses três e o 3D&T. Acho que GURPS o povo nem joga mais, né? Jogava muito, mas hoje em dia pouca gente joga GURPS ainda no Brasil de forma declarada, clara. Tanto é que você... Assumida. Assumida. Se bem que a quarta tá muito legal. Falando em estilos, assim, eu tenho duas grandes críticas do D&D e agora eu posso só de uma delas. Em relação ao que eles consideram o estilo de RPG. Desde muito tempo, eu cresci lendo Dragon Brasil, dei os primeiros nomes até... Enfim, até ela acabar e voltar. Eu parei depois de alguns anos. E ela defendia que tem um jeito certo de jogar RPG. Em que a diversão é o foco principal. Todo mundo tem que se divertir, então o RPG é bom. E tem um ponto bom nisso, sabe? Eu vou com a diversão, todo mundo fica feliz. Quando eu mestro, eu não gosto que o mestre se divirta. Isso é importante. Só que o que eu percebi depois de um tempo é que isso, sabe? Isso é uma visão, não é a visão. Tem outras formas de jogar RPG, desde RPG sem mestre, a gente vai falar disso mais tarde, mas enfim. A proposta do site é mostrar que tem vários estilos e não o estilo. E com os vários estilos também mostrar que às vezes você está querendo jogar um outro sistema, ou um outro tema, ou uma outra ambientação. E todas essas coisas são diferentes e você pode determinar. Às vezes o seu jogo não está legal, o seu grupo não está legal. Não é porque o grupo tá ruim ou porque você não sabe mestrar, é porque você tá jogando um sistema errado. Ou se você tá jogando um sistema certo, talvez você esteja jogando no clima errado, na ambientação errada, ou no tema errado. Ou da forma errada. Gente, é como um jogo de videogame. Você... Bem, na atualidade nós temos umas linhas principais de videogame. Nós temos o PS2, o PS3, a linha PlayStation, nós temos o Wii, nós temos o Xbox e o Xbox 360. Cada um destes é um videogames, é um pacote que vem acompanhado com uma proposta. Né? Nós temos o Xbox 360, que as pessoas pegam um pouco pelos jogos, né? Vocês têm jogos fantásticos, experiências, especialmente o som. E você tem, do outro lado, você tem o Wii. O Wii, que é a febre do momento, né? O videogame interativo, que você pode jogar com a família inteira. E você tem, você pode manter a forma jogando. Tem até o famoso Wii Fit, que é uma maneira de você equilibrar sua vida jogando videogame. É meio estranho, mas, bem, nós somos nerds, nós gostamos dessa ideia, ninguém aqui tá falando mal de videogame, mas às vezes você tá jogando Wii e você quer jogar Play Portable. Ah, por quê? Porque, queira ou não, isso é uma das coisas que a maioria dos usuários de Wii reclama. A Nintendo não tá levando eles a sério. Não leva eles como... Não considera eles adultos. E quando considera adultos, consideram adultos que só querem passar o tempo aleatoriamente jogando boliche. Quando você vai para o PlayStation Portable tem a mesma potência do PS2. E todos os jogos, com a profundidade que você tem no PS2, você encontra lá. Você encontra, eu acho que, se eu não me engano, você encontra GTA, inclusive. Tem os piores até. Crack. Né? Tem Crack. É um jogo sério. É um jogo, na verdade, podemos dizer até cruel. E é um jogo adulto. Ah, as crianças podem jogar. Olha, criança pode jogar. Mas existem certos conteúdos nesses jogos que escapam. Por mais que as crianças nesse mundo estejam... Como é que é? How to raise your children in novel, our ever-changing world. Como as crianças nesse mundo de constantes mudanças. Não, gente. Existem certos elementos que não estão ao alcance. Existem certos elementos que necessitam dessa referência mais profunda. E, às vezes, você realmente quer jogar Wii. Você tá com a sua galera e você acabou de voltar do filme, é madrugada, e você só quer rir um pouco e gargalhar enquanto vocês aproveitam a noite. Vocês ligam o Wii e jogam o boxe. Ou joga um Cobalt Ate My Baby. Cobalt Ate My Baby. Ó, oh, gente, se alguém encontrar isto, por favor, encomende. Cobalt Ate My Baby. E qualquer outro dos esquilos. Operation Get Mrs. Jones Nuts. Ok, gente, presta atenção. É um jogo que você joga com esquilos. Alguém? Tipo... Vocês fogem de Nutopia, a terra dos esquilos, e vêm recuperar as nozes sagradas. Que a senhora Jones usa para cozinhar. Enfrentando grandes perigos como gatos, cachorros, carteiros e etc. Ok. Bem, já vamos fechando o nosso podcast por hoje. Essa é só uma amostra. Já? Eu acredito que já. Ah, eu quero reclamar um pouco mais do Dragão Brasil antes. Peraí. Sente-se à vontade. Gente, nós teremos muitos episódios ainda para reclamar bem. Qualquer que seja aqueles que limitam o RPG Nacional, seja revista, sejam eventos, seja editora, ok. Mas por hoje nós vamos fechar com mais um tema que é importante. Como vocês já sabem, nós somos o Red Ninja Press. Fala com a voz. Red Ninja Press. Isso. Vocês já sabem, nós somos o The Red Ninja Press. Ou então, Red Ninja! Red Ninja! Red Ninja! Ah, gostei dessa! Ok, nós queremos revolucionar. E como nós faremos isso? Como faremos isso? Como faremos isso? Márcio! Nós queremos primeiro mostrar que existe uma nova visão sobre RPG. Não. Existe uma visão que não é única sobre RPG. Tem vários modos de se ver, de se jogar... E que... A gente vai fazer isso com artigos e podcasts e etc, né? Basicamente. Aparecendo alguns links bizarros às vezes. Muitos links bizarros, na verdade. O nosso principal objetivo inicial é começar uma série de revisões de livros já lançados ou para lançar, né? Maioria dos livros comuns e muitos incomuns no mercado nacional. Vocês já ouviram alguns nomes aqui no podcast de hoje. Se puderem, retornem o podcast. Dá um retorninho e procura esses nomes. São muito bons, são muito interessantes. Não, melhor ainda. Citem RPGs estranhos que a gente nunca ouviu falar pra gente poder comprar e fazer a revisão. Ou se quiserem mandar pra gente também pra gente revisar, acho melhor ainda. Muito bom. Realmente, esse é o nosso objetivo. Nós vamos criar material literário... Material de referência sobre estilos de RPG, sobre novos RPGs, certo? Dentro do RPG, novas abordagens ao próprio sistema. Isso. A gente vai fazer os reviews dos livros, comentando sobre como o sistema se integra com a ambientação, como a proposta do autor se desenrola e que tipo de modificações você poderia fazer no sistema, dando até uma nova ideia de game design para o público brasileiro. Em geral, esse podcast aqui vai ser uma conversa entre amigos, muito mais, uma disputa, vai girar numa disputa de referência sobre RPGs cada vez mais bizarros. Eu espero que vocês se divirtam, eu espero que vocês tenham gostado, e eu espero que vocês retornem da próxima. Até logo. Até logo. Até logo.